Saindo do templo, o mestre falou: vê essas pedras, o fim já chegou. Não ficará pedra sobre pedra quando o tempo de Deus se revelar. Olhos atentos ao monte eu vou, Pedro e Tiago, João com temor. Quando será? A pergunta ecoou e a voz de Jesus, paz nos trouxe. Oh, olhai que ninguém vos engane, vão surgir muitos em meu nome, guerras e rumores, não vos perturbeis. É o início de dores, mas eu estou com vocês. Vigiai, orai, não durmam em vão. O tempo é chegado, é tempo de ação. As palavras do Senhor não passarão, em seu amor encontramos salvação. Nação contra nação, o mundo aclama. Tremores e fomes, oh, vamos vigiar. A fé nos sustenta em meio à aflição. Quem perseverar encontrará. As folhas brotam, já está na bandeira. Assim também, ao ver as coisas acontecer, sabei que a promessa está prestes a se cumprir. Vigiai, orai, não durmam em vão. O tempo é chegado, é tempo de ação. As palavras do Senhor não passarão, em seu amor encontramos salvação.